agora, DJ Siqueira, vai voar com o Siqueirão. Voa, meu pássaro de fogo. Não adianta apagar meu número da agenda, se você sabe que ele tá gravado dentro da sua memória. Não que adianta tomar todas no fim de semana, se na segunda-feira vai se repetir a mesma história. Você vai acordar, olhar no espelho, e aí vai lembrar que existe um sujeito que você tenta e não consegue esquecer, e não consegue esquecer. E quando se tocar que não tem volta, você vai querer voltar, faça uma aposta. Vai sentir por dentro tão vazia, vai ver que era feliz e não sabia. Vai faltar espaço na sua cama, e vai faltar alguém pra dizer que te ama. E mesmo ele tendo mil defeitos, ninguém te completava como aquele sujeito. Romeu, a voz que apaixona. Você vai acordar, se olhar no espelho, e aí vai lembrar que existe um sujeito que você tenta e não consegue esquecer. Vai ver que era feliz e não sabia.